saio pela rua e não encontro ninguém que me diga por onde devo ir. Passo a noite em claro, pensamento a rodar, e não há o que possa me distrair. Eu sei que vou só, mas eu nunca estou sozinho. Eu sei que sou só, mas eu tô no meu caminho. Saio à procura de qualquer sensação que me faça distrair, relaxar. Meus pés apressados podem me sabotar, mas eu corro, sinto a pulsação. Eu sei que vou só, mas eu nunca estou sozinho. Eu sei que vou só, mas eu tô no meu caminho. Eu sei que vou só, mas eu nunca estou sozinho. Eu sei que sou só, mas eu tô no meu caminho. Saio pela rua e não encontro ninguém que me diga por onde devo ir. Passo a noite em claro, pensamento a rodar, e não há o que possa me distrair. Eu sei que vou só, mas eu nunca estou sozinho. Eu sei que sou só, mas eu tô no meu caminho. Eu sei que vou só, mas eu nunca estou sozinho. Eu sei que vou só, mas eu tô no meu caminho.